a nova sensação em CDs. DJ Roger Mix Produções. Senti na tua voz um vibrado de dor. Foi tão ruim.